Negro. Maestro da saudade. Maestro da saudade. DJ Rebelde. Se Luiz e Acamão de compromisso aqui passei. Até me desfaz, desolação. Príncipe Negro. Eu plantei no Brasil por magia la magia. De volta no Retrô, aqui no Gajota. Príncipe Negro. Empresário Jair também com a gente. O Jário lá da Petrobras. E toda a galera aqui na frente do Retrô, obrigado desde cedo. Desde a primeira apresentação. Agora estão assistindo a segunda, hein? Obrigado, hein? A polícia que for as torres aqui vem. Sorte dela, vila, lê o que comprou. Grande amigo Nonato, lá da Obras. Lá de Macarena, da gente. Obrigado! Bora, alemão! Tô na cena também com a gente, a Samires. Ajuda a comemoração do aniversário do meu parceiro alemão. Parabéns, alemão! Família Cobra Sonária! Príncipe Negro. L'amour qui dote l'intelligence, qui laisse pas. L'amour qui dote l'intelligence, mourir pour vivre. L'amour qui dote l'intelligence, qui la terre. L'amour. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Atenção, meu amigo Helder, chega aqui no comando do Rebelde. Urgência! Uevana, Matilda. As nossas abusadas aqui do lado. Obrigado, meninas, pela presença. E mais uma vez, um show do Retrô. Príncipe Negro. Os motoqueiros e seguidores do Retrô. Hoje, impecavelmente, hein? Os homens de Mário. E elas de Luigi. Pai d'égua. Un parti les pieds si t'es dans les étoiles. presença aí da diretoria, dos seguidores do amor. Só aqui com a gente no Cajota. Obrigado, hein? Fica à vontade! Amiga Raquel também com a gente, a Érica. As meninas do Jurunas chegando com a gente. Fica à vontade. Genetic pas j'en pardonne ça qui rivait. Réflexion désolée, l'aventure va mêler. Ivana, Mathilde, Anna, no New Year's Day to celebrate. Príncipe Negro. No chocolate cup, candy hearts to give away. Casal Café com Leite na sequência, vamos lá. No first of spring, no song to sing. Parceiro Dog da Bernaldo. In fact, os nossos covardes da saudade hoje com a gente no Retro. Fica à vontade, Júnior GDP. No April rain. Príncipe Negro, Negro, Negro. No flowers bloom. No wedding Saturday within the month of June. But what it is something true. Made up of these three words that I must say to you. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say Jequinha da Marabaia, junto com a família Chopp Saudade. Obrigado, Jequinho. Meu parceiro Gato Ajado foi pra um lado, uma laje pra outra. No summer's high. Escapou, hein, gato? No warm July. Escapou, meu irmão. No harvest moon to light. One tip. Esse gato tem sete vidas, ele. No autumn breeze. No falling leaves. Not even time for birds to fly to southern sky. No Libra Sun. No só a diretoria aqui na frente do Retrô. Grande Marconde, presidente dos Justiceiros da Saudade. E companhia de amigos da gente. Junto e misturar. Mas só não rolou essa virada em cima do Paysandu, né, meu? To fill your heart like no three words could ever. Aí, Cajota! I just call to say. A gente avisa aí os de menores. Os menores de 18 anos, gente. Já não é mais permitido o horário aqui no Cajota, tá bom, gente? Proprietários, pais estão responsáveis pelas crianças. Já está na hora de ir pra casa. Por isso que daqui a pouquinho o maestro vai embora. The bottom of my heart. I just want to say I love you. Someone told me long ago. Príncipe Negro. There's a calm before the storm. I know it's been coming for some. Didi Kiki do Amor, lá de Bodegão. Bora! It'll rain a sunny day. I know. Shining down like water. Equipe Sem Miséria de Ganudos. Passando picote. O Pega também a Daiane. Sem Miséria aqui no Retrô. Obrigado! I won't know. também lá em casa é sem miséria, meu irmão. Lá é tudo farto, graças a Deus. Bora, Rony! Rony Favelli. Neguinho. Seja no retrô, fica à vontade. O Pará inteiro agora é retrô. Sounds of laughter, river. declare my heart is dead. I left him from Maine to Mexico, but I said to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Said to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Saudade retrô. Já na área, nossa equipe 100% amizade. Já no retrô, John John. Someday, somewhere, I held your hand. And suddenly I knew. Found your love. Aqui tem a união e humildade. Equipe 100% amizade. Eles estão fechados com o Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro. É saudade. Os motoqueiros e seguidores do Retrô, eles e elas, e Deus, são mais fortes do que nunca. Also unexpectedly, also very tenderly. Para motoqueiros, vem seguidores. Já na área, já já vai comandar junto comigo aqui o Retrô. Dá-lhe, Príncipe Negro Retrô. Saudade. Como a noite, como um sonho. Só os olhos negros, meu amor. Como a flor na primavera, como a lua cheia. Marcelo Lidolfo é a sua primeira dama Marisa com a gente. Obrigado, hein? Vem com a gente. De palavras carinhosas. Os alucinados da saudade estão no Retrô. Tem todos os meus segredos, todos os meus sonhos só para Manuela. Ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou Manuela. Tenho a felicidade, porque cada dia me espera. a doçura de seus beijos, esse amor imenso que me dá, Manuela. Príncipe Negro. Cada dia, cada instante é mais importante por sentir, Manuela. Eu sou vivo, eu só penso, eu só sei que existo por amar, Manuela. Saudade. Ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou, Manuela. Saudade do Gajota! Tenho a felicidade, porque cada dia me espera a doçura de seus beijos, esse amor imenso que me dá, Manuela. Tenho a felicidade, porque cada dia me espera a doçura de seus beijos e esse amor imenso que me dá. DJ Rebelde, o maestro da saudade, da saudade. Just like a flower when winter begins, just like a candle blown out in the wind, just like a bird that can no longer fly, I'm feeling that way sometimes. But then as I'm falling way down by the load, I picture a light at the end of the road, and closing my eyes I can see through the dark the dream that is in my heart. A little loving, a little giving, to build a dream for the world we live in, a little Negro. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro. Meu parceiro Jairo, lá da Petrobras, obrigado, Jairo. Todos aqui no Retrô, obrigado! Bora, Cajota!

abraço só ficou entre os meus braços. Diz amor, cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Saudade. Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Cadê você? Retalhos que tu me deste, Príncipe Negro Retrô, juntando pedaço em pedaço foi costurada. Mas a chuva não serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. A minha coxa de retalho, aquela coxa de retalhos está bem guardada. Príncipe Negro, agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu hás de lembrar da coxa e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela coxa de retalhos. E agora? Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, hás de lembrar da coxa e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Bora, Jeguinho! Mas quando chegar o seu Afonso, todo esse Abel chegando com a gente. Vinha a montagem no retrô! Tu has de lembrar da coxa e também de mim. Príncipe Negro. Hoje acordei pensando e chorei sozinho. Farofa, o velha guarda das aparelhagens, viajando no Príncipe Negro Retrô. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Grande amigo Gaspar, desligar de tudo. Aqui no Casota, curtindo o Retrô e o Cineral junto com o Farol, vem Gaspar. Andei a casa inteira e louco, gritei teu nome. Fala, meu parceiro, gato ajado. O abajur da sala aceso me fez lembrar. Gato ajado foi por lá de uma laje pra outra, vamos lá. Das horas de vida, juras, amor e plano. Escapou, Edilson. De quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Restos de amor sinto no ar, sonhos vividos hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Atenção, César Real, não chega em César. Mas agora que eu já... Eu já me confio, ela vem com a gente. Olha, lindo. O homem do Tufão Negro, Edelson, tá com a gente. A minha Vanessa e as divas que a gente lá da Pratina. Aqui ainda guarda em minha boca o primeiro beijo. Lá da quadra do Alex. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. O coração acelerado pra te entregar. Que bom seria se eu pudesse te ver agora. Fazer você acreditar que eu sempre te amei. Fazer você saber que nada mais tem sentido, que nada é mais importante do que você. Perfeito universo, numa ventania cheia de paixão. Tarde de verão, chovia. Já tá chovendo. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Fera fugitiva numa tentativa de paz. É muita chuva! Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve pecado. César Réu, não chega, Réu! Revirei teus poros. Bora, careca! Relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Príncipe Negro. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. Galera do time da Vitória, Orvalho, lá da Marambaia da Gajé. Flor de pensamento, yeah. Time Favelinha aqui da gente. Arroi, bora pra ler. Inverno de paixão, amor de primavera em chuva de verão. Chuva de verão. Navegar teus sonhos, regar teu sentimento. Ei, Ronaldão. Orvalho de amor. Certo na igreja, gente. De volta no Redro. Sejam bem-vindos. A casa de vocês. Vamos juntos. Inverno de paixão. Amor de primavera em chuvas de verão. Príncipe Negro. Sou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve pecado. Príncipe Negro. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. De Redro. É mais livre que o vento no espaço. É o ar que eu respiro para viver.

roqueiros e seguidores do Príncipe Negro Retro. Aceita, meu amor, tá, meu bem? Meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. Saudade do KJ! Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. O meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes, desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que existe, e por isso eu voltei correndo pra buscar você. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Grande amigo Pernambuco, Pernambuco pai, Pernambuco filho, sempre com a gente do Retrô recordando. Obrigado! Desde alguém Guaranino. Que ama e que sofre por te querer. Segura o alemão aí! Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste, e por isso Príncipe eu voltei correndo pra buscar você. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Príncipe Negro Retrô. E a gente no momento da saudade aqui no Retrô. Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar. Saudade! Onde todos se cumprimentavam ao passar. Era tudo tão diferente, nem sei contar. Existia sempre um sorriso em cada olhar. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Parecia que o vento só Carlos, sempre a favor. Começando a linha da alma. Bora! E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Os motoqueiros e os seguidores do Retrô. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Os alucinados, o André, o Anderson, e companhia. Aqui no Cajota hoje. Obrigado, hein? Sempre a favor. O casal LL. E as para Leandro. Para Leide. Estão no retro. Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim. O parceiro Dezinhos, lá da banda Sayonara, da Guigajinha do Cajó. Mas a noite passou. Obrigado. Meu sonho. Já já chega de um Gelson. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Atenção, passageiros do voo retrô. Embarque rumo à viagem no tempo com o Príncipe Negro Retrô. Quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido. Acendo de novo. São coisas que não. E o segundo já é uma barista com a gente no retrô, é? Fala, Lindolfo! E aí, covardes? Bandido. Saudade. Bandido. Bora, Dieguinho! Parceiro Naldo aí no Ativorro da Guia Gente. E meu parceiro Dog dos Covardes. Os nossos covardes fechados aqui no nosso retrô. Tamo junto, hein, Naldo? Bora, Dog! Eu guardo seu. Olha o Júnior GDP. Amor, todo. Aí, Júnior! Comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que não vão resistir. Equipe Favelinha já estão aqui. Nossa equipe Favelinha aqui do lado. Deixa a briga tarde também com a gente. Bora, Rony! Eu fiz de tudo para não te perder. Saudade! Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Professora Lidalva. Teu ideal foi me abandonar. E ela te deixou. Tão só, sem o teu carinho. lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. A gente, abraçar com muito carinho esse casal que tá sempre com a gente, a gente brisa aqui no Cajota, o casal Café com Leite. Obrigado pelo carinho de vocês, a presença, hein? Príncipe Negro. E meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só sem o teu carinho, lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Deixou em mim, lá vem o rei, uma tristeza que não tem mais fim. Você levou tudo de bom que eu guardei pra dar, você não percebeu. Bora, número um. Deixou o meu coração sangrando. E o gordinho, hein? Ontem ele saiu da pedra. Você parece um ladrão. Ah, ladrão! Que vai os corações roubando. Que vai matando as ilusões. Pois pra você importa, seu sentimento já. Minha amiga Eduardo aqui com a gente, Agostinho, sou do Príncipe, essa é a velha guarda. Ela que curte os irmãos Edilson e Jefferson de muitos anos. Obrigado, Eduardo. A ele com toda a galera. Valeu, meu irmão. Porém você não percebeu. Retro e Cineral do Cajota. Quando você partiu, deixou em mim uma tristeza que não tem mais. A diretoria aqui com a gente, nosso grande amigo Marcondes aqui com a gente, presidente dos Justeiros da Saudade, em companhia aí do UHB com a gente, curtindo o Retrô. Grande Marcondes, toda a galera. Percebeu. Alô, covarde! Deixou meu coração sangrando. Você parece um ladrão que vai os corações roubando, que vai matando as ilusões. É Retrô. Pra você sentimento já morreu. O amor bateu em sua porta, porém você não percebeu. Fui na cidade, no interior, e nem assim eu encontrei o amor. Chamei, gritei, fiz peregrinação, botei anúncio na televisão. Tá aí, meu bem, desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem, tem pena de mim. Igual você. Olha, Verônica. Não mais existe. Eis o motivo porque sou tão triste. Eis o motivo da procura em vão. Em jornal, rádio e na televisão. Tá aí, meu bem. Alô, gordinho. Desde que você foi. Sargento Mauro, Sargento Estevão. Meu bem. Tem pena de mim. Gugino Retro, obrigado, mas posso fazer pra você voltar pra mim? Égua, me rouba logo, tu é doido? Essa busca inútil precisa ter um fim. Príncipe Negro. Não dá mais pra viver assim, nessa solidão. Ladrão pra lá. Sem você, meu amor, não dá pra viver mais não. Fui na cidade, no interior, e nem assim eu encontrei o amor. Chamei, gritei, fiz peregrinação, botei anúncio na televisão. Tá aí, meu bem, desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem, tem pena de mim. Posso fazer pra você voltar pra mim? Essa busca inútil precisa ter um fim. Grande amigo Paulão da Pedreira. Não dá mais. Eu sou grande amor, siga a gente. Nessa solidão. Estou aqui no Retrô, obrigado pelo carinho de vocês, hein? Sem você, meu amor, não dá pra viver mais não. Eita, que ajuda! Igual você, meu bem, não mais existe. Olha quem chegou, né, velho? Eis o motivo porque sou tão triste. Eis o motivo da procura em vão. Em jornal, rádio e na televisão. Tá aí, meu bem. Desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem, tem pena de mim. Meu bem, desde que você foi, não pinta ninguém. O passado, o presente e o futuro mais perto de você. Agora a onda é Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Trazendo muita descontração e alegria, elevando os melhores sons e tocando o que todo mundo gosta.